Olá. Pensando em legalismo, será que a gente poderia dizer que o legalismo ele se apresenta assim claramente como algo oposto ao cristianismo? Bom, pelo menos lá no primeiro século, a primeira forma de legalismo que a gente vê ali no Novo Testamento, o legalismo judaizante, não se apresentava assim abertamente como oposto ao cristianismo. Pelo contrário, ele aparece assim como uma expressão, e uma expressão até melhor, uma expressão como eles queriam fazer parecer ali, uma expressão mais elevada, né? Expressão correta do cristianismo. Bom, a gente está aqui estudando, né, a carta de Paulo aos Gálatas, e nós vimos que Paulo não somente ele aponta para esses erros, os falsos mestres que pregavam sobre isso, que estavam ali assediando, né, as igrejas da Galácia de uma forma muito séria, né, muito, muito grave, muito perturbadora. Ele defende a sua posição, né, como autoridade da igreja, como alguém legitimamente chamado por Cristo, como alguém que foi plenamente aceito no grupo apostólico. E, inclusive, ele conta o episódio da sua repreensão a Pedro, maneira como ele teve que repreender a Pedro. Conta um pouquinho também do discurso, né, envolvido ali, enfocando na graça de Deus e enfocando também no que certas atitudes legalistas, quando mesmo aqueles que não são legalistas acabam, como Pedro fez, como Barnabé fez ali, acabam concordando com essas posições, acabam se tornando cúmplices. O que na verdade eles estão fazendo? Na verdade, eles estão negando o cristianismo, e isso é muito grave. E é isso que a gente vai ver então na passagem de hoje. Nós estamos no capítulo 2 de Gálatas e nós vamos ler dos versículos 17 a 21. Quer dizer, a gente na verdade vai terminar aqui o capítulo 2. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O legalismo, na verdade, é essa negação do cristianismo. Veja, aquele tipo de legalismo atribuiu pecado a Cristo. Como que ele atribuiu pecado a Cristo? Não diretamente, né? Tudo aqui você vê que Paulo ele está mostrando, ele está revelando o que, na verdade, seria a lógica de se pensar raciocinando como os legalistas. E de que forma Cristo acabava sendo acusado de pecado? Paulo começa dizendo, né? Se nós, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que somos pecadores, então ele é ministro do pecado? Ele seria ministro do pecado? Né? Será que isso tem cabimento? Vamos pensar nesse argumento de Paulo. O que seria um ministro do pecado em primeiro lugar? Ser ministro do pecado, Paulo usa aqui a palavra diáconos, né? Alguém, ao dizer que as pessoas não podiam simplesmente aceitar a Cristo, não podiam se converter, não podiam ser salvas, não podiam ser justificadas, apenas e tão somente depositando a fé nele, eles estariam fazendo exatamente aquilo que os é que os fariseus faziam com Jesus, quando Jesus ele entrava ali na casa de uma pessoa que eles consideravam deplorável, né? Um cobrador de impostos, por exemplo, tido ali como alguém deplorável, né? Alguém que não merecia consideração nenhuma, eram as pessoas mais odiadas, né? Os cobradores de impostos eram duplamente odiados, né? Eles eram odiados porque, de certa forma, prestavam serviço para os romanos ao recolher os impostos e pagar Roma, que era o império que dominava ali, né? Lembre-se do dai a César o que é de César, né? César é o imperador, os Césares, né? E os impostos iam parar lá em Roma, né? Então, esses cobradores de impostos eram vistos meio como que traidores, né? Ao mesmo tempo, eles eram normalmente envolvidos com corrupção, que é coisa bem antiga, como a gente sabe, né? Onde flui o dinheiro, onde flui aí a probabilidade de se vender por dinheiro, né? Se vender por prestar favores, no caso, né? Por quebrar o galho ali de alguém, cobrar menos, não cobrar, enfim, e por outro lado, extorquir pessoas além daquilo que as pessoas muitas vezes tinham condições. Eles eram realmente odiados, mas Jesus ia lá, ele ia na casa deles. Mateus era um deles, né? Zaqueu, outro, né? Inclusive, Jesus diz: olha, devolve aí aquilo que você tirou a mais das pessoas. Mas ele podia seguir Jesus, podia ser um discípulo de Jesus. Turas, defende a ideia de que o cristão deve fazer como Jesus, ele tem que se misturar com todo tipo de gente. Ó, calma aí, né? Jesus, ele não se misturava nesse sentido de fazer o que os pecadores faziam, de absorver os seus costumes, absorver costumes pagãos, fazer as coisas praticar as coisas que os pagãos praticavam, que outros pecadores, judeus mesmo, pecadores praticavam. Jesus não se prostituiu porque ele tinha ex-prostitutas ali que o seguiam. Jesus não se tornou corrupto porque havia ex-corruptos que o seguiam. E assim por diante. É claro, se Jesus fosse salvar pessoas boas ou pessoas sãs, né, como ele disse, né, para que ele viria, né? Mas na verdade não existem essas pessoas sãs, essas pessoas aprovadas porque são boas. Ninguém é tão bom a ponto de ser aprovado por Deus. O evangelho que Paulo e os apóstolos pregavam é o evangelho da graça, o evangelho que salva pecadores. Atribuir pecado a Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Então, quando você diz que não se pode alcançar os pecadores pura e simplesmente com o evangelho, sem fazê-los cumprir as regras, sem fazê-los obrigá-los a obedecer às leis judaicas, no caso dos gentios especificamente, né? Os gentios não poderiam ser aceitos de forma nenhuma, segundo esses legalistas, né, judaizantes, se eles não se submetessem a essas leis. Então, será que isso então faria de Cristo um pecador? E os discípulos de Jesus, eles seriam acusados de aceitarem pecadores? Porque afinal Jesus mandou ir pregar por todo mundo e mandou pregar a toda criatura, e sem condições, sem imposição de lei nenhuma. Aceitar pecadores não faz de Cristo um cúmplice, não faz dos seus discípulos seus cúmplices. O que o legalismo faz, e o faz até hoje, né, outras formas de legalismo que existem por aí, ao tentar impor uma obediência antecipada aí às pessoas, né? Às vezes até obediência dentro do cristianismo, né? Obediência dentro do cristianismo, ela é requerida. Nós devemos ser pessoas obedientes a Deus, mas isso não acontece antes da pessoa ser justificada. Isso acontece no decorrer da sua vida cristã. Ela vai se tornando uma pessoa obediente, ela vai aprendendo a ser obediente, ela vai sendo transformada. Outra questão que tá envolvida e que o legalismo não vai admitir é que ele desqualifica a cruz de Cristo. Paulo diz: se eu reconstruo o que destruí, eu provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Olha que interessante, né? Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas ele vive em mim. Paulo terminou a sua trajetória legalista ali naquela estrada que levava para Damasco, né? Uma viagem que ele concluiu de uma forma totalmente inesperada para ele, né? De uma forma absolutamente surpreendente. Ele ia lá para perseguir os cristãos e chegou lá como um deles. Milagre de Deus, obra de Deus. Ele passou a confiar em Cristo. E o que significa crer em Cristo? Significa crer que Cristo morreu em meu lugar. Paulo pôde compreender isso. Ele pôde entender isso. Ele pôde entender que aquelas pessoas que ele estava perseguindo eram pessoas que haviam entendido, haviam confiado em Jesus Cristo, pelo fato de ele ter morrido em seu lugar. Paulo entendeu que ele era um pecador, ele entendeu que o seu pecado foi pago naquela cruz, foi pago por Jesus Cristo. Por isso ele pode dizer, né? Ele não pode reconstruir o que ele destruiu. E o que foi que ele destruiu? Ele destruiu toda a ideia legalista de salvação. Tudo isso foi destruído. Agora, presta atenção, o que Pedro estava fazendo ali, embora ele tivesse a plena consciência de que não é por obras, de que não é por se tornar um judeu que um gentio vai alcançar a salvação, Pedro sabia dessas coisas, mas ao agir da forma como ele agiu, ele acabou criando na cabeça das pessoas essa ideia destrutiva em relação à obra de Cristo. Essa ideia de que não se pode estar ali com os pecadores, essa ideia de que não se pode apenas confiar na cruz de Cristo. Ou seja, ele estava tentando, embora ele mesmo não fizesse isso, ele estava passando a ideia de que estava reconstruindo ali o que já tinha sido destruído. E o que foi destruído? Todo aquele velho conceito, aquela velha maneira de viver, aquela velha convicção, aquele velho conceito, aquela fé errada, né? A fé falsa, né? A fé que não era objetivamente na pessoa de Jesus Cristo. Ao crer que realmente foi substituído na cruz, Paulo passou a experimentar algo totalmente diferente de regras e de se preocupar com o exterior, como um bom fariseu que ele tinha sido no passado. Ele havia sido agora recriado. Ele diz: eu morri com Cristo. Que ideia, mesma ideia de Romanos, né? A ideia de morrer com Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, você identifica fica na morte dele a morte do seu velho homem, a morte de tudo aquilo que representava o seu velho ser, o viver para si mesmo, a velha vida. Tudo isso foi crucificado lá. Eu consegui compreender que Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue, deu a sua vida por conta disso, para que eu me tornasse agora uma pessoa nova, com Cristo vivendo em mim, com Cristo habitando em mim, com Cristo me renovando, me dando vida. A vida que eu tenho agora é a vida nele. É ele que produz isso. É ele que me vivifica. Eu caminhava para a morte, mas agora eu estou vivo, vivo espiritualmente, vivo para Deus. Outra forma de obediência para regular a minha vida, a vida de Paulo, ele podia dizer que agora ele obedecia pela fé. Agora é uma obediência porque o coração está em conformidade com Deus, não mais aquela obediência a regras, obediência pela aparência, obediência, na verdade, uma obediência cega. No nosso caso, uma obediência inteligente, uma obediência voluntária, amorosa, uma obediência que quer realmente fazer a vontade de Deus, que quer agradar a Deus. O que o legalismo faz? Além de atribuir o pecado a Cristo, ele desqualifica a cruz, desqualifica o que Jesus Cristo fez, desfaz a obra de Cristo. E isso, Paulo está mostrando. Isso é grave, isso é muito sério. Não se pode compactuar com isso, não se pode ser cúmplice disso, não se pode dizer que o legalismo é apenas uma forma um pouco forçada de cristianismo, é uma forma um pouco mais restrita, de um pessoal um pouco mais com ideia fixa em algumas coisas. Não, é uma negação da pessoa de Cristo, uma negação da sua obra na cruz. Por quê? Porque o legalismo desconhece o poder da cruz. Desconhece o poder que a cruz tem de promover a morte daquele que precisa morrer com Cristo. E a renovação, a nova vida, a nova criatura, o novo nascimento, o milagre que é possibilitado pela morte de Cristo e que acontece no momento da justificação pela graça de Deus e não por essa suposta obediência que o legalismo tanto se apega e, na verdade, acaba trazendo como se fosse a única verdade. Além disso, esse legalismo ele acaba anulando a graça de Deus. É isso que Paulo nos traz aqui no versículo 21. Ele diz: Olha, eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Mais uma vez aqui a gente vê aquela questão: ou é lei ou é graça? Ou a pessoa é salva por obras, ou ela é salva pela graça. A graça é graça total. A graça é a graça que supre e não cabe não cabe nenhum acréscimo, não cabe nenhuma modificação. A pretensão de cumprir a lei é totalmente oposta à fé em Cristo. São coisas que se excluem mutuamente. Ou é uma ou é outra. É o mesmo que anular a graça. Qualquer coisa que você tente fazer a mais, você está anulando. Você está dizendo, não, na verdade, Cristo não precisava ter vindo, Cristo não precisava ter morrido. É isso que a pessoa está dizendo. É a mesma coisa que ela dizer, não, na verdade Cristo morreu, mas foi bom, foi um fato interessante. Ah, quanto amor, né? Que homem bom, que prova de amor, que prova de bondade, que coisa excelente, né? Nós podemos colher um bom exemplo, né, da vida de Cristo. Quanta coisa proveitosa na sua vida e na sua ida de sofrimento ali até a cruz, até a sua morte, o seu sangue sendo derramado ali. Mas o essencial é que Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos ser plenamente perdoados, plenamente justificados. Se a sua morte não foi o suficiente para isso, então a sua morte se torna inválida. A graça de Deus se torna inválida. Nós invalidamos aquilo que Deus nos concedeu, nos concede em Cristo. É como você dar um presente para uma pessoa, né? Depois de alguns dias aparece o boleto lá na caixa de correspondência, né? Você dá o presente, mas coloca na conta da pessoa, coloca em nome da pessoa. Olha, a graça não, a graça é graça, a graça não pode sofrer esse tipo de ataque. Ela tem que ser defendida na sua integridade. Ela é plena, ela é suficiente. Se a dádiva da salvação não foi suprida suficientemente na cruz, então a morte de Cristo realmente foi inútil. E é isso o que o legalismo faz: invalida a morte de Cristo, invalida aquilo que ele fez. O que isso nos leva a pensar? Isso nos leva a pensar que o legalismo judaizante, ele está um pouco fora de moda, né? Nós estamos no século XXI e dificilmente alguém vai bater a sua porta, vai mandar aí uma mensagem por WhatsApp ou por outros meios, sei lá, dizendo para você que você tem que seguir as regras do judaísmo para ser um verdadeiro cristão, para ser salvo, etc. Porém, depois de tanto tempo passado, certamente, com toda certeza, nós temos muitos outros tipos de legalismo. E a questão é que, como no passado, eles não vão se apresentar como algo oposto ao cristianismo. Pelo contrário, eles vão se apresentar como algo excelente, uma melhoria, né? Um upgrade, né, como o pessoal diria hoje, né, no cristianismo, um cristianismo melhor, melhorado, né, turbinado, vitaminado, um cristianismo verdadeiro, legítimo. E nós temos que ter cuidado, nós temos que identificar essas coisas. É muito sutil como se sugere muitas vezes essas coisas, e precisamos estar atentos. Nós temos que rejeitar toda e qualquer ideia que faça de Cristo um cúmplice ou um promotor do pecado. Jesus Cristo não é isso. Jesus Cristo é a graça em pessoa, né? É aquele que graciosamente deu a sua vida. Nós temos que focalizar a nossa teologia. Todos nós temos uma teologia, né? Não é só quem estuda no seminário que tem teologia, né? Não somente nós, pastores, líderes, mas a teologia é para todo crente, né? Cada um com a sua proporção, é claro, mas temos que ter uma teologia focalizada, centralizada na cruz de Cristo, enfatizando o seu poder substitutivo. Ou seja, lá na cruz, o pecador é substituído por Cristo. A morte do pecador é substituída pela morte de Cristo. E o poder vivificante, ou seja, da cruz procede a vida em Cristo, vida nova, vida abundante, a vida eterna. E, obviamente, nós temos que rejeitar toda e qualquer filosofia, ideia, pensamentos, qualquer pregação, livrinho, livreto, livrão, seja o que for, que de alguma forma anule a cruz de Cristo. Cuidado. Procure ter discernimento, procure verificar isso e rejeite essas coisas e seja, como Paulo, um defensor fervoroso da graça de Deus, aquele que fazia de tudo para que ela jamais fosse anulada, para que ela ficasse muito bem clara na mente e no coração das pessoas, que nós não nos deixemos enganar por sutilezas que na verdade negam a essência do verdadeiro cristianismo. Que Deus nos ajude nisso. Na próxima semana, nós vamos ver como que o Espírito age na questão da justificação e como o legalismo, ele despreza, na verdade, despreza a obra do Espírito Santo. Despreza aquilo que somente o Espírito Santo pode produzir na vida de uma pessoa. Então, que até lá a gente tenha uma boa compreensão do texto que nós pudemos estudar hoje e que todos tenham uma boa semana. Deus abençoe.